quem chegou? DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pense numa potência. Bora começar assim. DJ Paulinho Boy. Dance, balance. Pop 3D. Vamos lá! Obrigado, meu parceiro, meu camarada DJ Adelino Absoluto, como sempre, dando show, arrebentando na Zona Bragantina. E a gente chega aqui para cumprimentar esse show hoje, aqui no Batalhino. DJ Paulinho Boy. Aqui, ó. Pode fingir o seu alô. Bora, Christian. O homem do Siena Pancadão também. Também a estrada Pancadão aqui do lado, meu irmão. Juntos e unindo. Alô, Brutinho Mil Grau. Alô, empresário Bull. Bora, Bull. DJ Paulinho Boy. Aí, louro da cerveja. Louro da cerveja tá lá. Servindo hoje SOS Farol, meu irmão, pro seu carro andar desviado, xenon, tudo você encontra na SOS Farol. Vou levar o Prisma lá. E nome também de Mercadinho, sobrevivente da crise, é isso? DJ Paulinho Boy. Vamos lá, Obrigado também ao fiscal Sapinho e a nossa amiga Érica também já tá na área. Bola, Érica. Saudade 3D. DJ Paulinho Boy. Nosso parceiro, nosso camarada Boo. Bunda Frecheira, meu irmão, tá aqui com a gente também. Obrigado, meu irmão. O Mari Promonte também tá na área. Bora, Mari. Um abraço pra você aqui no Paulinho do Bom. Bora chegar. Ok, alright, it's party time. Pump up the volume, kick in the rhyme. Let it turn to this one, now here we go. DJ Paulinho Boy. Logo mais a partir das 19. Todo mundo no Lava Jato da Saudade. O Irlão Pinheiro também, o Leozinho aqui com a gente, olha. Traz os pacotes aí pro homem. Agonia. A gente não pode nem dormir. Não se pode dormir. E não se pode dormir. E não se pode dormir. Alailson Pop, itaguajista, também, Alailson. O Alailson quer o quê? Pop! Pop! Pop! Aí, Besso, pega aquela garrafa de água lá, Besso. E nome também de pousada. Fazendinha. E ajuda o teu, é isso? Obrigado também ao tio Bené. O homem da estrada, pancadão aí pelo apoio. Valeu, tio Bené. Tamo junto, tamo junto. Meu camarada, nosso parceiro Carrilhos Mafra, tá por aqui, bora Carrilho. E o Saudade 3D. Está na bancadão também. Paulinho Plumbo, teu abraço. Edielson tá com a gente, também Ronaldo. O Railson. Toda essa galera já curtindo. DJ Irlan Pireiro também já tá aqui marcando presença. Obrigado, meu irmão. Vai! DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. De Lava Jato da Saudade, a gente vai estar logo mais lá pra fazer a onda. Bora, Batista! Leozinho Prime tá com a gente também, para Leozinho. É o Cris, o homem do Siena Pancarã. Para Cris. Wesley Mídia, também no apoio desse evento. Obrigado, Wesley. Cirilo! Ora, meu dia, você é o cara. Patrão Lula! dono da CB já tá na área. Ele e toda a rapaziada aqui curtindo, obrigado. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Vamos lá! Logo mais Lava Jato da Saudade! Só com brincadeira também, nosso amigo Marcelo da Lotação. Nosso Marcelo tirando, esfriando a cabeça, sobrando aquele banho monstruoso e curtindo aqui o DJ Paulinho Boy, atendido absoluto. Também o Direzinho, o Prime, toda a galera aqui, obrigado. Tô de boa. A gente vai esquentando esse clipe gostoso. Mas claro, a nossa identidade é isso aqui, ó. Bora! Da saudade! Pop saudade, emoção é alto astral. A super máquina do tempo. Aí, Bragança. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Segura! Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. E aí, Paulinho, desculpa, ele tá com muito carinho. O meu parceiro Bu tá aí com a gente, mano. Cadê o Bu, rapaz? Fala, Bu! A Maurinho Promoto é o nome dele. E ele é a primeira dama, meu parceiro Carlinho Mafra tá aí com a gente também. Tá chegando o aniversário do meu parceiro Carlinho Mafra. Lá no bar do Tite, o bicho vai pegar, viu, Paulinho? A gente vai lá acerrar o Carlinho, bora. DJ Paulinho Boy. Há momentos no tempo em que passa. Grande Elcio, Ronaldo, o Railson também estão por aqui, obrigado, vamos lá. Parceiro Bu, o Bu da Frecheira. Alô, Bu! Vai! Aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto o que se puder. DJ Paulinho Boy. Aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto o que se puder fazer. Obrigado também ao Railson, Ronaldo, Edielson, Cirilo e também o tio. Estão por aqui curtindo de boa, né? É. Dizendo assim, e eu vou assim, ó. Eu vou despeço, meu amor. Eu vou despeço, meu amor. Vou despeço, meu amor. Pop Saudade. Pra te encontrar. Galera lá de Salinas também tá na área, sexta-feira. Tivemos lá em Salinas, lá no Bar da Crã. O Big Mace está de volta, lá no Pica-Pau, lá no Porto Grande. Galera do Sal aqui, um abraço, valeu! DJ Paulinho Boy. Jato da Saudade, todo mundo convidado pra curtir essa onda aqui, o segundo tempo. DJ Paulinho Boy. O que é que eu vou fazer? Ao Mauri Promonte, tá lá. Sem você. Bora, Mauri. Na minha vida. Pega a tia Zita, tá na área, ô Zita. O que é que eu vou fazer? Bora, Zita, bora, Zita. Sem você na minha vida. Então vem, vem. Oh, ser feliz. Vem, meu bem. Vem. Oh, ser feliz. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem. O Alisson Pop também já tá na área. Bora, Alisson. Olha detalhes, gente. Já estamos gravando ao vivo, hein? Aí a gente manda terça-feira aí pro berço os CDs ao vivo da nossa turnê aqui em Bragança. Logo mais o Lava Jato. Carlinhos Mafra também tá com a gente. Alô, Carrilho! Oh, oh, baby. Ei, Edilson, pra descer o pacote, meu parceiro Edilson. Ele e o Ronaldo também, e o Railson. Galera aí, garçom, rapidinho, pai. Na minha vida. Aonde, aonde? Na minha vida, então vem. Deixa eu agradecer aí o tio Bené da Estrada Pancadão. Obrigado, tio Bené, pela força, valeu. Pop Saudade 3D. O meu mundo caiu quando você fugiu. DJ Irlan Pinheiro também tá com a gente. Alô, Leocídio Prime. Logo mais o Lava Jato, hein? Vamos lá. Alô, Christian. O homem do Siena Pancadão. Me disseram. Me disseram que você nunca esqueceu de mim. Eu também estou sofrendo, de saudade estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Você chorou quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta. E aí, meu parceiro Burro? Volta. Empresário Burro tá aí com a gente também. E sempre se cumprimenta aí nesse dia, Denino Absoluto. Minha paixão. E o Paulinho Boy. Paixão. Bora, Paulinho, vai tocando, bebê. Paixão. Com muito carinho também, meu parceiro Louro da CB, bora Louro. Lene adora. Venildo por aqui. E que você chorou. Pega o Manel Pescado, tá na área. Da embarcação. Alguém falou em mim. Eita, pesca, né? Vamos lá, vamos lá. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim. Pega duas cervejas pro sapo aqui, olha. Vai. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão. Alô, sapo! Paixão. Volta. Pop, pop, pop. Saudade. Oi, amor, tudo bem? Oi. DJ Paulinho Boy. Como é que podemos começar? Tô sentindo você meio diferente. Você tem algo a me falar? Não, estou bem. Só queria ficar um pouco só. E deu hora de adorar! Você fez alguma coisa? Não, sou eu mesmo. Ok. Eu não tô bem com tudo isso. Você tá muito diferente e isso tá mexendo comigo. Isso eu não aguento. Windows Bro. Calma, sapo. Sucesso em todo o Brasil. Amor, eu não entendo isso. afundando, não aguento. Vai já voltar pra lagoa. Não aguenta o dano, como eu me sinto, não aguento. Um amor, eu não entendo isso. Alô, chapo! Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. É o chapo do Gris, né? Como eu me sinto, não aguento. DJ Paulinho Boy, simplesmente original. Hora pra você tirar o gosto gostoso também, gente. Temos várias opções aí: o churrasco, R$4. O arroz com galinha, R$5. Também o vatapá, o escondidinho. O bolo de abacaxi, meu irmão, já tá me dando agora boa. Se tá tornando difícil pra mim. Coxilha, várias opções, tá, gente? Lá pelo bilhar, isso? Amor, eu não entendo isso. Angles Brothers, sucesso em tudo. O apoio total, patrocínio também, Clenito Love Móveis, o nosso amigo Besso, o homem do MDF aqui em Bragança. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, DJ Paulinho Boy. Meu coração não aguenta. Zona Sul, a dor do amor, só com outro amor que a gente cura. Bora, Jorginho, do Lava Jato. Já tá tudo preparado pra mais tarde, né? Na boate azul. Bora tocando, bora tocando. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que tá... Jorginho do Lava Jato, bora Jorginho. E foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo. A máquina do tempo. E saí. DJ Paulinho Boy. Saí de que jeito? Tirei seu rumo, para onde vou? Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Alô, Zezinho, do Lava Jato. Não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher na flor da noite na boate azul. Isso é brama demais. Bora, mão que deu ao vivo. Vai! A Sinfonias.net. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Pega a galera da favela da Macaca lá em Salinas. Olha, tô na... Tira o mundo, se parece tudo sobre tá aí mesmo. Você existe. Eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você exige. Eita porra! Meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que. Ô minha linda bela, já faz muito tempo que eu... Ô minha linda... Tá emocionada. Né? Vamos! Amorim pro Monte também, é o Buda Frecheira. O Amorim pro Monte junto com a primeira dama aí, obrigado, tá, meu irmão? Tudo parecia, mas não era um sonho. Vai! Tudo era real. Edielson de Tamatateua. Gira mundo. Alô, Edielson. Ronaldo, Railson. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais. Aí, louro da CB. Tira gosto da hora. Você existe, eu vou me entregar. Ah, pensou no quê, né? Eu trouxe até minha dançarina diretamente de Salinas. Olha, vai, vai. Galera da favela da Macaia. DJ Paulinho, boy, o covarde da saudade. Tá contratada. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. E eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Bora! Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir, quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor, por favor. Fica, me perdoa, amor. Se um dia eu errei, eu quero ir com você. Então fica, então fica, então fica. Oh. Ora, gente, sábado, dia 31 de julho. O aniversário do Carlinhos Mafra Araújo vai ser lá no bar do Tite, é isso? Aí com o DJ Rian. Do jeito que eu te amei, foram tantos planos que a gente fez. Bora! Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. Olha, pra fazer a festa das 31 tem DJ Rian. Você me lembra. DJ Telon, com seu amor, eu quero. DJ Ramon Absoluto e também o Joãozinho. Não me deixe aqui sem o seu amor, por favor. Fica, me perdoa, amor. Se um dia eu errei, eu quero ir com você. Então fica. Então alô, Tuxão! A Erika também tá com a gente, olha. Então fica. Será que é só eu que estou sentindo saudade? Será que é só eu que sinto falta da toalha molhada em cima da cama? A essência de baunilha acesa na varanda, e aí? Alô, garçom, traz um pacote aí pra rapaziada aqui do ladinho, rapidão. O amor escrito, a caneta não dá pra bora pagar. E se não aceitar, já tenho plano B. Alugo uma casinha com vista pra você. Alô, tia Zita! Alto, bora, tia Zita. A gente era um casalzinho massa. Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia. Estamos sofrendo de graça, ai, ai, ai, ai. Cê é louco, a gente era um casalzinho massa. Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia. Estamos sofrendo de graça, a gente tem que ser estudado. Pop Saudade 3D, DJ Paulinho Boy, Banda W7. E a gente chega nos Juntinos aqui no Bonde do Batalhino. DJ Paulinho Boy e Atenino Absoluto. Será que é só eu que estou sentindo saudade? Será que é só eu que sinto falta da toalha molhada em cima da cama? A essência de baunilha acesa na varanda, e aí? Será que eu pedi muito pra você voltar? O amor escrito, a caneta não dá pra apagar. DJ Paulinho Boy. Ah, já tenho plano B. Alugo uma casinha com vista pra você. Se é louco, a gente era um casalzinho massa. Tinha tudo pra ser os top top da galáxia. Estamos sofrendo de graça. Ai, ai, ai, ai. Se é louco, a gente era um casalzinho massa. Tinha tudo pra ser os top top da galáxia. Estamos sofrendo de graça. Ai, ai, ai, ai. Se é louco, a gente era um casalzinho massa. Tinha tudo pra ser os top top da galáxia. Estamos sofrendo de graça. Ai, ai, ai, ai. Se é louco. 5 da manhã chegando em casa. Se cumprimentar com muito carinho, meu empresário Bu também tem com a gente. Ele é a primeira dama, valeu Bu! A Mauri promou o teu nome dele. Nada, quando o relacionamento. E Tiel, está aqui comigo. Tem o Raílson. O Ronaldo também tem com a gente, valeu! Tia Zita tá aí com a gente também, obrigado! Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora. O apoio total da Mini Servindo, Cláudio Bobes. Planejado! Também no apoio. Banda Mega Pop Show. Mega Pop Show. Alô, Cirilo! Tá com a gente, Cirilo. 5 da manhã chegando em casa. Mais uma tentativa frustrada. Edson do Garrido. Também na área. Tentei. Não deu em nada. Bora então. O relacionamento chega ao fim. Tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha qual sobrou pra mim. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora. Paulinho Boy. Sofre e chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Eu tô do lado que bebe, que sofre e chora, que liga. E você tá do lado. Ao vivo é mais gostoso, bebê. Vem pra 007. Banda 007. Você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho. Comprei uma São Brás pra gente tomar. Chegou! Tô te esperando aqui no bar. Marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. A moto amarela, tatuagem, conheci de longe. Você vai com aquele mototaxista. Letícia, Letícia. Eu só saio do bar com você, eu tô a polícia. DJ Paulinho Boy. Letícia, Letícia. Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia. Eu só saio do bar com você, eu tô a polícia. O apoio total, açougue Itapuã. 07. É. Tarnizio também no apoio desse evento, obrigado. A loura tá na você área. Você foi me iludir, falando que ia voltar. Alô, loura! Tu me deixou aqui sozinho. Comprei uma São Brás pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar. Marcou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. A moto amarela, tatuagem. O Zezinho do Lava Jato tá na área. Alô, Zezinho. Letícia, Letícia. Aonde você vai com aquele mototaxista? Vai! Letícia, Letícia. Eu só saio do bar com você ou com a polícia. Tô sabendo que o Cirilo dá maior valor nessa aí. É o Cirilo Apagadão! Lorraine Araújo, a voz da emoção. Meu coração te procura. Alô, Christian! Bora, Christian! Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. De novo ele faria de tudo, tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra Tio Silva e também o Gesso. O Gesso Show, hoje é dia 31. 31 de julho, sábado, aniversário do nosso grande amigo camarada Carlinhos Mafra. Vai ser lá no bar do Bob Tite, é isso? Com os DJs Irlan, DJ Devon, DJ Ramon Absoluto e o DJ Joãozinho Araújo. Meu coração te procura, mais do que o seu barriga. A gente chama também aí o churrasco, arroz com galinha, o vatapá escondidinho, o bolo de abacaxi, a coxinha, dá um chega aí próximo bilhar. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, vamos lá, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu disse isso, isso, subiu por ele enfrenta o sol ou frio e acabou com o barril. Meu coração quando te viu disse isso. Pescados pela Arodibã. Esse que tem um coração de pedra. Hey, experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez. Tamo aqui no Patalino. Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer. Hoje eu tô aqui, mas amanhã... É, Adelino. Você tá mais solteiro, tá acompanhado agora com a esposa, né? Só desistir da gente. Para que eu tocar assim. Dona da razão, pra sua sorte... A ladrão! É a dona do meu... Descobri que tá com muito carinho, minha primeira dama, Maripã. Tosta aí com a gente também. Até errada você... Ela já chegou, papai. Ganhar na discussão... Bora, meu parceiro, Bu! Meu amigo Irlan Pinheiro também tem com a gente, valeu, Irlan. Meu... O Leozinho também tem com a gente, valeu. A Mauri Promonte e a primeira dama tem com a gente. Tá cansada de dizer. Faz de doido, manda um abraço pra patroa, hein? Mas você sabe que eu amo você. Aqui Bragança, Maloiaro, Poço no Batalhino. E a gente vai tocando aqui na beira do Garapé. Bora tocar uma sequência assim. Vai! Vem delirar. DJ Paulinho Boy. Viaja a emoção, vem viajar na canção, num suspirar de Edilson com a gente, Cirilo. Nosso parceiro, tio também tá lá. Alô, Loura! A Loura derramando muito chope aqui, ó. Um abraço no Paulinho do Autarquia. Olha aí quem chegou, o berço e toda a equipe Só Zebra. Pense num cara é gente boa. É ou não é, Doquinho? É sim. Lava Jato na saudade. Sinta o som do prazer. I love you, baby. Com fruto sensual eu danço, baby. DJ Genil se encanta como no mental linear. Olha só, lembrando a galera que mais tarde estaremos lá no Lava Jato da Saudade, da gente? Todo mundo convidado, tem DJ Paulinho Boy, segunda apresentação do Domingão. É duas da manhã hoje. O berço já vai responder tudo até duas hoje. Já que estou bem perto de você, amor. Além ele também adora aqui com a gente, alô, Rei Nildo. Quero premiar, me ajudar a te conquistar. Isaías. Foi pra mim. Alô, Isaías. Que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no ar, o fruto sensual. Pra você, aposta demolidora a tocar. Premiar te faz delirar. DJ Paulinho Boy. Fruto sensual DJ Paulinho Boy. Curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Toma aqui, ó. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Tô a galera de Salinas aí. Vou te levar. Aí, beijo. Você vai curtir o som. Se apaixonar. Com todas as sensações. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. Vamos lá. É como um som. Chequinha. Vem curtir o embalo desse som. Vem é, meu irmão, as doidas da favela do macaco. luxo, lá em Salinas, vai ali ver. Seja que som, eu vou te levar. Você vai curtir o som, se apaixonar. Com todas as sensações, vem se ligar. Vem dançar só pra mim. Aí, garçom! É como um sonho eu e você aqui. Pra descer mais um pacote aí pro DJ Leozinho Prime, tá aqui também com a gente, Leozinho. Meu irmão, ele falou que agora que ele espocou a primeira liga do dinheiro dele. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso já que sou. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. E o bora, né, toda a Bragança. E o Jackson agora vai detonar. Se o DJ Thiago é quem vai comandar. Com fruto sensual. Ela é o sonido que vai tocar. Olha o Claudinho também na Rua dos Pescadores, tá com a gente, alô Claudinho. É o Paulinho, né? Eu sou do Tauá. Na Rua dos Pescadores. E a Sandra da Favela da Macaca. Rapaziada de Salinas, tá aqui, ó. Paulinho Boy. Logo mais em Lava Jato. Este coração assim. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende. Que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez se quer DJ Paulinho Boy. O carinho que sinto por ti. Como é que, como é que, como é que? Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu. Abraço com muito carinho também, o Mané Pescado. Não foi uma ilusão. A embarcação feito pesca. Porque vivi. Tá aqui com a gente também, obrigado, Mané. Porque me curaste quando estava sofrendo. Perdido com o coração partido. Foi no Lava Naves como um sonho. É o Paulinho na Rua dos Pescadores. Tu me abraçaste quando estava frio. E no Lava Naves o amor surgiu. A Sandra da Favela da Macaca aí. Me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor não lava nada, o amor surgiu. Acho que é o besta. KV2, KV2, a verdadeira fórmula do melodia. Ela falou que ela gosta de cara barbuda. DJ Paulinho Boy. E as músicas que foram e sempre serão sucesso. Isso aqui é o coração. Já não sei.

Logo mais, Lava Jato da Saudade. Todo mundo convidado pra curtir lá. Chuva não passa e a noite. Tá aí, Zezinha, tá aí, olha. Zezinha, tá afim de dançar um merengue, ela falou. Olha. Embora, fale comigo, me escuta. Oi. Chuva forte. Bora mesmo. Deixa eu explicar. Esperei por muito tempo lá no bar. E a chuva não passava, não tinha um telefone. Edilson, Ronaldo e Railson aqui, obrigado. Começa a dupla aí, o DJ Irlan Pinheiro e o DJ Leozinho pra... Cristian, o homem do dinheiro, bagalão. Não, não peça outra chance, não. Não brinque com meu coração. Esqueça e vá. Não, não. Bora abraçar também as meninas, as gostosonas da Vila do Meio, a Carol, a Isabelle, o Nando também é da gostosona. Toca a nossa canção. Ananda! Seguimos, vou lembrar de você. E a Lorena? É. Compensa essa toleta de médico, hein, meu? Sei que quando eu escutar a sua voz, posso até parar e pensar em nós, mas não vou voltar. Não, não é só uma linda canção que mexe com meu coração, me fazendo outra vez chorar. Falei que era bobeza. Não, no Sigma Som, vou lembrar de você. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance aí, beijo, eu vou te dar. Ah, não, é pro Zezinho, né? Outro amor. Da CB, alô Marcelo da Lotação. Estou dividido. E a galera de Salinas aqui também, obrigado. Entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que ela voltou, já não sei mais. Obrigado, meu parceiro Edinaldo, também a Carol, a Michelle, a Lourdes, difícil. Isabela e também a Rosa aqui com a gente, obrigado, valeu. Apoia lá, Charlie Brown. Que é certo. Fala, Charlie Brown. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir. Alô, tia Zita. O Zezinho do Lava Jato. Daqui a pouco o Lava Jato na saudade, Zezinho. Vamos lá. Diz pra mim por que não. Minha amiga Loura, bora Loura. Não vivo sem ti, meu bem não vai. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado, pensando em ti. O que será? O que será? O que será? A minha vida, se não te amar, não provar seus beijos, não dá.